de pé, são dois biscoitos. O infinito de pé é o número 8. O infinito de pé, dois planetas colados. O infinito deitado, um óculos quebrado. O infinito de pé, duas bolas de sorvete. Um casal de namorado na moto com capacete. Boneco de neve, dois vinhos na adega. Farol de milha de noite, quase cega. O infinito deitado, olhos de coruja. Dois seres humanos fazendo amor. O infinito de pé é um autorama. Duas pulgas malabaristas no meu cobertor. O infinito deitado, cano duplo de espingarda. São os raios de sol nos olhos da namorada. Dois salva-vidas à deriva no oceano. É a linda cauda da baleia afundando. 800 anos infinito lado a lado. Só que um está de pé e o outro está deitado. Buraquinhos do nariz, as asas da borboleta. Meu irmão gêmeo no carrinho de mão dada com chupeta. O infinito deitado, janelinha de avião. É o símbolo da paz, passarinho na minha mão. É o laço do cadarço para o tênis amarrar. É o beijo na sua boca para o amor alimentar. Sem U e sem R, o infinito é o bigode do francês Pierre. Oco sem C, ovo sem V. O infinito é o amor que eu sinto por você. 2001, sem o 2 e sem o 1. O infinito é uma dupla de sushi de atum. É o reflexo do sol no mar. É a sinuca do bilhar. O infinito de pé é o brinde numa taça. Dois buracos na cueca, devorado pela traça. Os pneus da bicicleta subindo a ladeira. São os seios da Brigitte pra fora da banheira. Dois cocos, duas laranjas, bola de gude, bola de meia. O infinito é Jesus Cristo repartindo pão para os apóstolos na Santa Ceia. Nem todo infinito tem forma pra mim. Einstein, Rodchenko, Picasso e Tom Jobim. Nunca acaba.